I have a dream. The weapon of love. You're free. Now is the time. Into a beautiful symphony of brotherhood. Boa noite para você, sintonizado aqui na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Este é o programa Vozes Negras, o seu programa de toda terça-feira, às 20 horas, aqui na Rádio UFSCar. Bom, hoje no programa Vozes Negras, eu vou estar recebendo no quadro de bate-papo, hoje, a Karina Araújo Mariano. Ela vai falar sobre os cursinhos pré-vestibulares com a comunidade, tanto a periferia. E vai ser bem interessante o bate-papo, que ela vai estar falando sobre datas de cursinhos, sobre o que acontece em cursinhos. Vale a pena. Então, daqui a pouco, Karina Araújo Mariano e os cursinhos pré-vestibulares. Hoje também tem o quadro, hoje inclusive no quadro hoje do nosso quadro Entrando na Linha, eu vou estar recebendo o nosso amigo Carlos da Fé. Carlos da Fé, que esteve aqui no contato junto com o Benegão, junto com a Thalma de Freitas, né, apresentando o show Racional, que foi um tremendo de um show. E ele vai estar conversando aqui comigo aqui na linha telefônica, falando sobre sua carreira, sobre a convivência com o Tim Maia, sobre seu novo trabalho que vai lançar junto com a rapaziada do Cidade Negra e muito mais. Hoje o Carlos da Fé promete, e ele vai estar apavorando hoje aqui no quadro Entrando na Linha, aqui no programa Vozes Negras. Bom, eu vou começar muito bem, já que estamos falando de Carlos da Fé, já que estamos falando de Tim Maia. Vamos aí, Tim Maia, abrindo o programa hoje, com a Gabriela Saracini aqui na técnica de som. Ela partiu. Porque a mesma coisa aconteceu com os meus pais, né? Ela partiu, partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou. Ela partiu. Ela sumiu, sumiu, sumiu. E estamos de volta no programa Vozes Negras. É, hoje no programa Vozes Negras, né, eu acabei de rolar agora, Tim Maia, Ela Partiu. E falando em Tim Maia, é, eu vou estar recebendo agora, que tem um quadro entrando na linha, o telefonema aqui do Carlos da Fé. Inclusive ele já está na linha. Vamos começar então, Gabi, o quadro Entrando na Linha. Entrando na Linha. E hoje aqui no programa, como eu prometi, eu estaria trazendo o Carlos da Fé aqui no quadro Entrando na Linha dessa terça-feira maravilhosa. E o Carlos da Fé já está aqui na linha comigo e vamos começar a conversar com ele. Boa noite, Carlos. Eu sei que você não gosta de que chama você de seu Carlos, então vou chamar você de Carlos. É melhor, não era para não distanciar. É verdade. Mas tudo bem? Tudo bem. O Carlos, eu queria que você nos contasse quantos anos aí de carreira. Você, inclusive, você esteve aqui em São Carlos no Festival Contato, é o terceiro Contato, e você apresentou junto com o Instituto, né, o show Racional do Tim Maia. Eu queria, e você tem uma disposição muito grande, assim, quantos anos de carreira, seu Carlos? Olha, eu venho gravando, né, de disco, eu gravo desde os anos 70, né? Desde 1970. Agora já vem de músico, né? Aos 14 anos já tinha minha carteira de músico profissional. Toquei em vários conjuntos, orquestras, e depois fui galgando assim palcos com artistas famosos, por exemplo, da Bossa Nova, Luiz Carlos Vinhas, Osmar Milito, conheci também Luizinho Messa. Eu toquei com Tânia Maria aí em São Paulo, ela que me levou para morar com ela aí, ela e o Bertadão, a falecida Bertadão, os caras batera da banda Black Henry, depois, né? Aí que me levaram para tocar com a Tânia Maria em São Paulo, toquei com a Elza Soares, toquei com o Peri Ribeiro, Leni Andrade. Agora é claro, toquei com o Tim Maia, né? Fui músico do Tim Maia, viu? Então são muitos anos de carreira. E do disco, gravando como carreira solo, eu venho dos anos 70. Como músico, por exemplo, eu fui baixista, toquei baixo e toquei teclados, né? Lá mais no Tim Maia, os teclados, né? E eu tô desde, assim, 72 eu gravei na Poligram, né? Era Fonogram na época. Depois 74 São Livre. Aí 76, 77, 78, 79, Warner e por aí fora, né? Tem uma discografia razoável. Que legal. Carlos, essa convivência com o Tim Maia, você acha que deu assim... você já tinha já certa experiência, mas eu ouvi falar que o Tim Maia aprendia muito com você. Como que é esse, como é essa história que o pessoal vem contando? Não, é vice-versa, né? Era uma troca de informações, entendeu? Eu aprendi com ele, que o Tim era uma pessoa humilde, certo? Ele era talentoso até nessa parte. Era um cara humilde. Ele ensinava, mas também fazia questão de aprender. Então nós trocávamos informações, entendeu? E hoje, inclusive, quando eu leio o livro do Nelson Motta, né, e vejo relatos, né, de quem conviveu com ele lá na Praça da Bandeira, inclusive até tem um compadre, Murilo, Paulo Murilo, divulgador, né, um dinossauro da divulgação, né, que hoje não acabaram com o divulgador. E o Paulo Murilo já me contava. Há certas coincidências, né? Por exemplo, do jeito que a pessoa, ele fazia música, a turma que ele frequentava, inclusive pessoas que depois... Eu estava também frequentando sem saber que eles já iam ser famosos, né? No caso, por exemplo, Jorge Ben, eu já o conhecia, né? Dava canja num conjunto que eu tocava lá no Catumbi, no tempo da Bossa Nova, olha só. Tempo da Bossa Nova, né? Isso. E o Tim era uma pessoa assim, ele tinha os pés no chão, né? Ele, outra coisa, porém, era um cara que sabia o que queria, era esperto, né? Uma sabedoria. E outra coisa, ele fazia questão por exemplo, eu fui tocar para ser músico dele, a convite dele, né? Mas ele viu que eu podia voar. Então, o que ele fez? Deu alpiste, deu água, falou, cara, alce seu voo, né? E sempre deu força. E é claro, além, depois do músico, né? Eu fiz questão de ser amigo dele. E ele, claro, foi sempre um grande amigo. Que legal, seu Carlos. Bom, Carlos, eu queria que você me contasse um pouco sobre, além dessa grande trajetória com o Tim Maia, com esse trabalho que você tem, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que você realizou também, que inclusive foi o Tim Maia Racional, né? E que foi um resgate também ao trabalho do artista que ele é, e também ao seu trabalho também, que você também realizou esse trabalho em conjunto com ele. Correto. É engraçado, né? Eu não toco no Racional, nesse trabalho do Racional eu não toco. Eu estava tocando em outro lugar, eu estava tocando num mega show no Hotel Nacional, entendeu? Que era um show internacional, né? Multicolorido. Porém, cheguei na casa do Tim Maia uma tarde, estava ele e o Astro Trindade, né? Autor de Eu Gostava Tanto de Você. Falou, Astro Trindade, olha, esse que acaba de chegar. Carlos da Fé Racional, não, Carlos da Fé não, Carlos Racional. Aí eu queria mudar meu nome. Queria mudar seu nome. Aí o seguinte, já mandou o Edson Trindade comprar uns tênis, um sapato branco para mim, umas calças brancas para mim, já me deu uma camiseta em português, Universo Desencanto, em inglês, Universo Desencanto também, entendeu? Falou aí, me deu uns livros, ainda falou assim, toma esse dinheirinho aqui para pegar um táxi, entendeu? Você não pode ir com esse material andando por aí. Eu falei, não, tá legal, assim, pô, esse negócio é bom mesmo. Aí eu desandei a vender livros, né, camisetas, e ir lá na sede do Universo dos Encantos. E daqui a pouco quase que eu perdi meu emprego lá no Hotel Nacional, que puseram no edital que era proibida a manifestação político-religiosa, com pena de ser mandado embora. O pessoal já olhou para mim assim, posso perder esse emprego, né? Lá eu conheci, ó, eu conversei com o Michael Jackson. É legal. Em 1974, quando Jackson fazia aqui no Rio de Janeiro, né? Poxa. Eu vi Liza Minnelli, Frank Sinatra na plateia. Falei, o quê? Não posso perder esse emprego. Ganhava uma graninha legal, carteira assinada com INPS, hoje INSS, né? INPS, aquele, o plano da Unimed, o papai novinho, né? Com minha filha, 6 meses. Falei, não. Aí eu comecei já trocando a minha roupa, né? Já comprando minhas roupas coloridas. Aí estou em Copacabana, com uma bolsa cheia de roupas coloridas que eu tinha acabado de comprar, tomando um shopping, quando eu olhei quem vem, lá na Figueiredo Magalhães. Tim Maia, a banda Racional, mais uns 20 puxa-saco, né? E leio o livro! Aí eu falei, ih, rapaz, vou me esconder atrás de um carro, né? Aí alguém você cabeçou. Escondeu atrás do carro? Mira, me escondi, né? Ah. Você imagina, sexta-feira, verão, Copacabana, rapaziada de biquíni, das meninas de biquíni, rapaziada de prancha, né, pra praia, vindo da praia, indo pra praia, me escondi aqui. Aí, no trânsito, todo mundo fez silêncio. Eu só ouvi aquela voz, Carlos da Fé, não adianta se esconder, levantai, o Racional Superior me mostrou você escondido aí atrás desse carro. Era o Tim Maia. O Tim Maia viu você atrás do carro, foi isso que aconteceu. Pra ele, né? Alguém deu toque, né? E que aguentaram, né? Cara. Mas aí, rapaz, eu falei, não, Tim, depois eu vou lá. Aí, belo dia, eu fui, né? Fui, cheguei lá, o porteiro deixou eu subir. Quando eu subi, eu senti tudo diferente, né? Aí, recaída, maior sonzeira lá na casa dele, né? Aí a porta fechada, porque as portas estavam abertas, né? E ninguém de branco, aí toquei a campainha, aí um silêncio, e bom ar, aí estão perfumando o ar. Certo. Era Tim Maia, mandou ver, mandei ver bem. Se você tivesse de branco aqui, tu não entrava, não. Mas depois eu me lembrei que você desertou na minha frente, entendeu? Seja bem-vindo. Que legal. E essa parceria, esse casamento junto com o Tim Maia, foi quantos anos? Olha, nossa amizade começou em 1973, 72 para 73, né? Eu como músico, né? Depois eu como amigo. Você imagina, é até o final da vida dele, entendeu? Até o fim da vida dele. Inclusive, ele estava numa fase dos shows, que ele estava fazendo shows e gravando, né, direto, e ele sempre me chamando, inclusive fazia questão, mandava um carro me buscar para os shows. O único show que ele não me convidou foi o show que ele fez, que ele subiu para o segundo andar, do desenlace. Foi o único show que ele não me convidou. Parece que o cara estava adivinhando, para mim não ver, entendeu, o episódio da, né, do falecimento dele no palco. Então eu dou depoimentos, né, vários depoimentos em vários shows, inclusive no show de Réveillon, com Marcos Valle, Marcos Paulo, né? Aí ele grita meu nome várias vezes, mas foi o único show que ele me convidou, foi o do desenlace, entendeu? Coisa engraçada, né? É, coisas da vida. Da vida. Que agora, legal. E assim que eu me projetei, né, em 1972, 74, sobre 72 foi o primeiro disco, foi quando ele mandou me chamar, ele, justamente foi o Paulo Murilo, levou para ele o meu compacto, né, da Philips, ele gostou pra caramba. Aí 74, outro disco, 75, em 76 ele começou o estouro na Warner, né. O cara vibrou muito, mas vibrou muito. Inclusive tem uma foto que o Nelson Motta pediu para que o Ivan Cardoso fosse nos fotografar, lá na Seroma, né, lá na Lagoa. Aí tem Tim Maia e da Fé, né, Carlos da Fé. Essa foto foi intitulada, ela está no livro do Ivan Cardoso, fotógrafo do Jornal Globo, é um livro da Funarte. Aí O Rei e o Príncipe, o livro chama-se De Godard a Zé do Caixão, que focaliza mais o cinema, mas tem música também, tem música, tem Gilberto Gil, Caetano Veloso, Jobim, lá, esse que tem lá no um hiato lá, é a foto, Carlos da Fé e Tim Maia, eu de príncipe e o Tim de rei, né, do sol, é bom frisar. Que legal. Aí um detalhe, né, porque eu nunca me distanciei dele, certo? Mantive a amizade, e ele também manteve-se um grande amigo meu, inclusive assim, em determinados momentos de dificuldade, né, eu nunca pedi nada, né, nunca ficava na minha, ele me ligava, me dizia assim, Carlos da Fé, dá um pulinho aqui na Seroma, vem aqui que tem um direito autoral para você aqui. Chegava lá, só que eu esquecia, ele chegava lá às vezes assim, com o cavanhaque um pouquinho branco, né, tiquinho, fica muito não, aí ele enrolava o dia inteiro, lá pelas tantas ele falava assim, botava um dinheirinho no meu bolso, olha só, esse dinheiro é para gasolina ou o táxi, aí botava outro na minha, você, esse aqui tu vai na farmácia, compra aquele produtinho, pinta tudo, volta amanhã que eu pago dobrado. Aí eu era barato. Ia no outro dia, tudo pintadinho, né? De cabelo branco, nem barba branca. Quer saber? Eu não sabia, ele estava me preparando. Para mim, hoje, estar no meio dessa juventude aí, cantando o repertório dele. Que legal. Eu queria que você me falasse agora, junto com o Benegão, né? Uhum. Com Thalma de Freitas. Thalma de Freitas. E esse trabalho que você está realizando agora, esse, inclusive, você pretende continuar uma parceria maior? Assim? Eu já estou 3 anos nesse trabalho, né? Desde o início. Porque eu continuo fazendo meus shows, né? Mas o Instituto eu venho fazendo já estou há 3 anos. Que é uma família. Ali todo mundo, cada um de nós ali, cada um tem seu solo, né, sua carreira solo, né, mas aí de repente tem um dia da festa, é justamente esse trabalho, né, lá com o Instituto, né, coletivo. Tem outro trabalho também coletivo que eu faço parte, que é o Bid Bambas e Biritas, também um outro coletivo onde tem o Marco Riba, tem o Seu Jorge, o Black Allen, Elcio Soares, né, também faço parte desse trabalho, mas sendo que o Instituto tem tido mais consistência. Agora mesmo nós vamos cantar em Salvador, e agora novembro, né, e 6 de novembro. E dezembro estaremos em São Paulo, no Memorial da América Latina, entendeu? Olha só, você vê a consistência desse trabalho, né? Agora, eu estou com um CD novo, um CD prestes a ser lançado. Ah, legal, fala do CD para nós, né? Intitula-se Bem-vindo ao Baile, né? É produção do Marlon Sete, trombonista da Orquestra Imperial, também ex-Cidade Negra, teve lá no Cidade Negra, mas não está aí em várias bandas. Felipe Pinot, que também é Orquestra Imperial, Circo de Soleil, né, de Soleil, né? Puxa, legal. E, isso, eles são meus produtores, onde temos participação de Marcelo Yuca, como mestre de cerimônia, Zé Cabaleiro, Tony Garrido. Tony Garrido. É, eu... música do Hildo, música do Jorge Aradão, entendeu? Orquestra de metais, orquestra de violinos, orquestra de percussão, que é a família do Robertinho Silva, entendeu? Um disco, assim, eu diria, antológico. É, os garotos falaram que seria um disco para ficar, como ficaram esses discos que eu gravei nos anos 70, certo? Há uma grande expectativa de sair esse trabalho. Tá? Que legal, seu Carlos. Olha, parabéns aí pelo trabalho que você realiza, tanto como com o trabalho junto com o Benegão, com a Thalma de Freitas. A Negrali também andou com a gente, a Cel. É, esse trabalho que é o Tim Maia Racional, e também o trabalho que você realiza também, o seu próprio CD, né? O solo. Que isso. É o CD solo, que também é uma maravilha. Inclusive, a gente vamos tocar uma música sua, né? Para a gente poder fechar aqui o nosso quadro, eu queria que você falasse a música que a gente vai tocar agora, que é a música do seu disco, né? O disco novo ainda não, porque ainda não lançou, né? Mas vamos tocar o disco aí dos anos 70 para ficar melhor, para o povo matar a saudade dos anos 70. É, sendo que o disco novo tem algumas coisas da antiga, né? Dos anos 70, umas 3 ou 4 obras, né? Com nova roupagem, né? Inclusive gravei a Cruz, de Alegria o Dia, Vem Matar a Saudade. Na Cruz está o Marcelo Iuca, dando depoimento. No Vem Matar a Saudade está o Tony Garrido, entendeu? Cantando comigo. Mas para a gente matar a saudade, do mundo para que eu vou recordar o que chorei? Quero mais saber de ti, vou me recuperar, quero sorrir. Vamos nela? Quero sorrir? Você tem ela aí? Vamos lá. Então tá certo. Então, olha, para vocês aí, o Carlos da Fé. Carlos da Fé, muito obrigado pela entrevista sua. E espero mais vezes quando você voltar para São Carlos e você passar aqui no estúdio da Rádio Fiscar mesmo, né? Porque dessa vez você só passou pelo contato, passou correndo e estava de viagem, né? Isso. Próxima vez que vier para São Carlos, que vem aqui para o estúdio aqui, a gente poder fazer esse papo ao vivo mesmo. Correto. Tá, espero voltar em São Carlos o mais breve possível, fazendo também o meu show solo, né? O meu solo, inclusive tem o SESC, né? Que eu gostaria de fazê-lo, né? Tem outros espaços aí para fazer. Inclusive tem 20 anos que eu não ia na cidade, que eu comemorei meu aniversário no mês de outubro, tem 20 anos, há 20 anos atrás, né? Um show de black music aí em São Carlos, tá? Vou mandar meu e-mail, carlosdafé@gmail.com, carlosdafé@gmail.com, certo? E o celular também, pode ser, né? 021, rapaz, você tem certeza? Né? É absoluta, 021-9832-3721, tem outro, 021-9800-8511, tá? Tem um de São Paulo, 81-53-3092, né? 011-81-53-3092. Olha, certeza absoluta, porque aquele negócio, quem tá na chuva é para se molhar, né? Tá certo. Esse é um ditado antigo, quem nos comunica se estrumbica. É de guerreiro, né? Verdade. Estrumbica, né? Inclusive tem um site aqui que eu vou falar aqui, ó, www.site.pop.com.br/dafé, sem o acento lá, da fé. E o MySpace, né? Que é o myspace.com/carlosdafé. Tá certo? Exato. E o pessoal pode acessar lá e ouvir as músicas do Carlos da Fé, né? Saber mais sobre o Carlos da Fé. E também está preparando para quando sair esse CD aqui, inclusive, o que nós vamos rolar aqui no programa Vozes Negras, com certeza, seu Carlos. Que bom. Carlos, eu agradeço, inclusive agradeço ao público, né, quem compareceu, quem não pôde comparecer também, que nós já entendemos que foi um feriado longo, né, de final de semana, muita gente não estava na cidade, mas tenho certeza, pelos e-mails, inclusive, que o Instituto vem recebendo, também vem recebendo os elogios, né, que o show teve um eco legal aí na cidade, certo? E parabéns também, porque eu vi uma evolução na cidade, de 20 anos atrás, né, a cidade, ela cresceu, viu? E que São Carlos continue crescendo. Que legal. Tudo bom para vocês. Obrigado, seu Carlos da Fé. Então vamos aí, vamos ouvir a música do Carlos da Fé aqui no quadro Entrando na Linha, no programa Vozes Negras. Quero sorrir, esquecendo a quem amei. Pra que vou recordar o que chorei? Quero sorrir, esquecendo a quem amei. Pra que vou recordar o que chorei? Se uma frase já não basta pra dizer tudo que sinto. Não se deve nessa vida se envolver com a ilusão. Se uma frase já não basta pra dizer tudo que sinto, sinto quando bate um coração. Evitar os sofrimentos, não se deve nessa vida se envolver com a ilusão. Chorei,